O Época de Ouro, como o César estava falando, foi fundado em 1964. Mas eu só participo do conjunto a partir de 1972, quando recebi um telefonema do César para a volta do conjunto, que em 69 o conjunto parou com a morte do Jacó. Em 63, Paulinho da Viola fez um show de nome Sarau. E o conjunto recomeçou. 73. O conjunto recomeçou praticamente ali. E dali fomos gravar na Continental, onde fizemos 3 discos. E que eu tenho a glória de dizer que o terceiro foi eu quem produziu, que foi o disco em homenagem a Pixinguinha e Benedito Lacerda. E nós ganhamos um prêmio como melhor conjunto pela revista Playboy em 1977, graças a esse disco. Então, por falar em Pixinguinha, vamos ouvir dele, do Benedito Lacerda, que parceria, barbaridade. Ingênuo, com o Época de Ouro. Thank you. instante, o programa Memória retorna com o grupo musical Época de Ouro. Você está acompanhando Memória na Rádio Bandeirantes. Agora é informação comercial. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Tá na hora. Vai lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ali você acompanha os seus programas favoritos com câmera aberta, esporte, jornalismo, música e tudo no jeito para você participar online. Tem também conteúdos especiais e exclusivos, transmitidos no nosso estúdio digital. youtube.com.br/Rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreve lá. Publicidade também é conteúdo. Informações registradas, armazenadas, recuperadas e exibidas em memória. No programa Memória, hoje conosco o grupo de chorões, Época de Ouro, o senhor Benedito César Ramos Faria, violonista do grupo, vai nos falar um pouquinho de Ernesto Nazaré, um dos maiores músicos, pianista e também compositor, um dos mais importantes do Brasil de todos os tempos. Vamos ouvir um pouquinho do perfil dele. Grande pianista, grande autor de composições, de os famosos tanguinhos brasileiros. Pianista também da sala de espera do cinema Odeon, né? Muita gente pergunta, aliás, a música das mais famosas do Ernesto Nazaré chama-se exatamente Odeon, que é o Chorinho. Onde é que ele foi buscar esse nome? Foi buscar lá no cinema, onde no tempo ainda do sistema mudo, ele fazia as apresentações durante os intervalos da fita.